palavra de Deus realiza milagres em nossas vidas. Indique essa palestra para o seu amigo, para a sua amiga. Davi, Departamento de Audiovisuais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais. Deus é mais, meu irmão. Deus é mais que tudo. Deus é mais que tudo. E mais uma vez, graças a Deus, se repete a sintonia. Então ele pode começar com esse Salmo 127. Nossa Bíblia bebe. Também a Bíblia de Jerusalém, Salmo 127. Outras traduções que segue ainda a numeração não hebraica, mas a numeração latina, 126. Ou Salmo 126, ou Salmo 127, que começa justamente assim: se o Senhor não construir a casa, seus construtores, como é que está escrito? Trabalham em vão. Trabalham. Como trabalham? Como trabalham? Só que trabalham, diz a Bíblia, em vão. Inutilmente. Gente, chega de trabalhar inutilmente. E veja bem, não é naquele sistema em que Deus está ao nosso serviço, Deus é o nosso empregado, Deus é o nosso pedreiro, ou até se a gente é mais benévolo, Deus é o nosso mestre de obras, mas ele está servindo a nós. Não. Pelo contrário, nós entramos no sistema dele. Ele é o Senhor. Portanto, porque ele é o Senhor, porque ele é o centro da nossa vida, e nós vivemos voltados para ele, a nossa vida se volta para ele, ele é o construtor. E claro, o nosso trabalho está aí auxiliando. Deus quis a nossa participação. Ele não desprezou, não, pelo contrário, ele quis. Ele foi tão bom que ele até fez depender o êxito do nosso empenho, do nosso trabalho. Mas, na verdade, o construtor é ele. Só que a gente se engana totalmente, porque Deus quis a nossa participação, porque Deus requer a nossa participação. A gente tem que entrar, a gente começa a pensar que tudo está dando certo por mim, pelo meu trabalho, pelo meu projeto, pela minha inteligência, porque eu sou esperto, porque eu sei fazer negócios, porque eu tenho capacidade, porque eu é que conheço o pulo do gato, então por isso é que deu certo para mim. E nós precisamos entender que Deus é o construtor de tudo. E daí dizer o Salmo: se o Senhor não construir a casa, se ele não for o construtor da casa, seus construtores, seus pedreiros, seus mestres de obras, nós trabalhamos em vão, inutilmente. Se o Senhor não guarda a cidade, se ele não é o centro, se ele não está em primeiro lugar e, portanto, ele é o que guarda a cidade, se o Senhor não guarda o seu casamento. Mas por que que ele guarda o seu casamento? Porque ele então é o seu guarda-costa, ele então é o seu detetive. E você até reclama: ah, eu pedi tanto a Deus que guardasse o meu casamento, eu pedi tanto a Deus que guardasse o meu marido, mas o sistema era um sistema egoísta, era o sistema do mundo. Você queria até mesmo o seu marido atirar colo para você. E você queria que Deus servisse você. Deus não era o centro. Deus não era o Senhor, Deus não era o maior, Deus não era mais na sua vida, pelo contrário, Deus era o menos, Deus era o seu servidor. Então ele era o seu detetive, ele era o seu policial, o seu segurança, que ia andar atrás do seu marido, para o seu marido não cair em fidelidade. Daí você reclama com Deus, porque a verdade é essa: se o Senhor não guardar o casamento, Mas em que sentido? Se ele não for o primeiro entre vocês. Vocês se casaram por causa de Deus. Vocês vivem o próprio casamento por causa de Deus. Vocês investem tudo no casamento por causa de Deus. Deus é o primeiro. Gente, esse é o sistema. Veja como o mundo nos enganou e nós entramos direitinho no sistema do mundo. Nós trocamos as bolas. Nós bolamos as trocas também. Quando a gente sabe bolar bem as coisas, nós bolamos as trocas. Nós trocamos as bolas e nós bolamos as trocas. Não estou fazendo trocadilho para fazer. Nós bolamos muito bem essas trocas. A nossa própria inteligência deu nó na gente. Tem gente que dá nó na fumaça, né? A nossa própria mente, a nossa própria inteligência acabou dando nó na gente. E nós bolamos as trocas. Onde nós colocamos Deus? A nosso serviço. Mas quando Deus é o primeiro no seu casamento, daí sim as coisas dão certo. Ah, mas então Deus me castigou só porque eu não coloquei Ele em primeiro lugar? Não foi isso não, de jeito nenhum. Quem castigou você foi o próprio sistema do mundo. Porque todo o sistema é assim. Todo o sistema também tem punições, claro que tem. Assim como no mundo dos esportes tem as punições e até existe, por exemplo, o tribunal, onde as causas do futebol são julgadas, verdade ou não é? Onde existem os juízes, não é o juiz do campo, o juiz lá do tribunal do futebol, onde as causas são julgadas, onde existe advogado. No mundo dos negócios também existem infrações e, portanto, multas, e existem punições. Gente, também no mundo espiritual, no príncipe, no sistema do príncipe desse mundo, há punições. E é claro, foi ele que causou isso. Aliás, o gosto dele é acabar com os casamentos. No sistema do mundo, o que o diabo quer fazer é justamente infidelidade, adultério. O que ele quer é prostituição. O que ele quer é uma sexualidade livre, amor livre, sexualidade livre. É isso que ele quer. Ele quer que cada um seja feliz por si, e o outro que se amole, o outro que se arranje. Que o marido seja feliz, e para ele ser feliz, ele precisa ter uma esposa em casa, que seja a sua esposa, a mãe dos seus filhos, a sua cozinheira, a sua arrumadeira, etc. E para ele ser feliz, ele precisa ter também amantes, aventuras, precisa ter casos. O sistema do mundo patrocina tudo isso, e como patrocina bem, e incentiva, e faz com que a pessoa se sinta muito bem. Você merece. Inclusive porque você dá um duro, você merece. Até mesmo porque você se sai bem nos seus negócios. Veja qual é a do mundo. O homem que se sai bem nos seus negócios merece. Então você merece aquela mulher como recompensa do bom negócio. Verdade ou não é? Gente, quando acontece as tais reuniões de empresa, reunião de firma, reunião de banco, e que eles fazem aquelas reuniões e têm aqueles projetos, aqueles planos, onde os resultados são mostrados e todas as metas da empresa foram conseguidas. Qual é o prêmio que o pessoal dá? Qual é o prêmio que o pessoal dá? Qual é o prêmio que a empresa, que a firma, que o banco, que o tal órgão dá para aqueles que participaram das tais reuniões? Você sabe muito bem, aquelas tais noitadas onde já estão as mulheres, inclusive já contratadas anteriormente, já entrou no pacote todo do hotel e daquilo que foi servido no jantar. É. Não só você merece uma boa festa, não só você merece um bom jantar, não só você merece todas as bebidas que você quiser tomar, você merece inclusive uma noitada com a mulher que você escolher, com a menina, com a garota de programa que você escolher. Não é assim que o mundo faz? Vamos ficar no sistema do mundo? O sistema do mundo quer tudo, porque todo sistema quer a causa e a consequência. Então, se nós ficamos no sistema do mundo, temos que pagar também todas as consequências para o sistema do mundo. E a coisa vai continuar desse jeito. Deixa eu voltar a dizer. O que o mundo diz, inclusive para você. Eu fui ao que acontece com as firmas, as empresas, e você sabe que é assim. Mas mesmo pessoalmente, o que a tentação coloca, o que os amigos colocam, o que a mentalidade corrente coloca, é o seguinte: você é bem sucedido, você fez bons negócios, você acertou, você conseguiu uma boa bolada, você merece. Você merece uma noitada, você merece ir para um motel com a secretária, você merece, está entendendo? É o sistema do mundo, e o mundo funciona assim. E deixa eu dizer, e nós os trouxas temos seguido direitinho no roldão, na enxurrada do mundo. Só que veja as consequências todas. Gente, temos que deixar de ser loucos e pular todos o mais depressa possível para fora desse sistema assassino, que está matando com a gente, que está matando com as nossas famílias, está matando os nossos filhos, está matando os nossos casamentos, está matando os nossos oásis. Destruir ninhos é acabar com os passarinhos, acabar, matar as tocas onde os animais se abrigam, até mesmo para ter os seus filhotes, é acabar com aquela espécie. Estão acabando com a espécie humana, numa boa, numa ótima, num marketing maravilhoso, onde a frase é esta: você merece. Entende? E você logo espera a recompensa. Você espera logo a recompensa, porque você merece, inclusive porque você fez bem aquilo que devia fazer. A empresa tinha uma meta, você conseguiu a meta. Você mesmo é o primeiro a dizer: eu mereço. E vai desde uma dose de bebida até uma noitada. Verdade ou não é? Ou depravação pior, se você já entrou pelo caminho da depravação. É loucura, gente. Nós temos que pular imediatamente para fora desse sistema. Por quê? Deixa eu voltar. Portanto, para você mulher também, por amor de Deus, compreenda. Se Deus não for o primeiro da sua casa, do seu casamento, do seu lar, da sua família, é uma questão de sobrevivência, gente. Não é apenas uma questão de você dar satisfação a Deus para que seu marido vá para o céu. Não, é muito mais, é questão de sobrevivência, para o seu casamento sobreviver e para os seus filhos terem pai. Até mesmo para você ter a proteção, a guarda, o dinheiro do seu marido. Deixa eu chegar a esse ponto. É preciso que Deus seja o primeiro da sua família. Que Deus seja o centro da sua família. Que Deus não seja o serviçal seu e do seu marido. Não, Deus precisa ser o primeiro. Isso se chama conversão. A gente vai indo por um caminho, de repente percebeu que está no caminho errado, então a gente não tem dó. A gente faz uma conversão, a gente sai, atravessa do outro lado, pega outra pista e volta no caminho contrário, sem medo, sem dó. Veja bem, você está indo por esse caminho, chegou aqui, você tem que sair de lado, tem que fazer realmente a voltinha, senão você está já numa infração. Faz, passa pelo trevo, gira tudo, entra lá e tal, faz a volta, pega o caminho oposto e vem por ele. Nós estamos precisando fazer esta conversão. Todos nós estamos precisando fazer esta conversão. Eu fiz todos os sinais aqui para você entender perfeitamente. Gente, nós temos que sair, pular fora imediatamente do sistema do mundo, da estrada do mundo, e fazer a conversão, a verdadeira conversão, e entrarmos no caminho certo, no caminho de Deus, onde Deus seja o primeiro da sua vida. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua empresa, se o Senhor não guardar o seu negócio, e veja bem, repito, não é que Deus seja o vigilante do seu negócio. Não, Deus tem que ser o primeiro. você tem um negócio onde o primeiro é Deus. O realizador daquele empreendimento é Deus, para o bem da sociedade. E é claro, como você é um bom servo de Deus, Ele te dá também em acréscimo a recompensa. Dá, claro que dá. Mas Ele é o primeiro. O Senhor da empresa, desde uma grande empresa até do seu trabalhinho. O Senhor é o Senhor do seu trabalho. Ele é o dono do seu trabalho. Não é você. Não é você com a sua habilidade, com as suas capacidades, não. Inclusive você trabalha por causa de Deus. Nós em geral, gente, fazemos uma dicotomia, uma separação. Quando eu volto para casa, termino o trabalho, tomo meu banho e tal, daí eu posso me dedicar às coisas de Deus. Porque muita gente boa, espiritual, faz assim. E que bom que ainda faz. Mas agora então, eu vou poder me ocupar das coisas de Deus, daí eu posso sentar, pegar a minha Bíblia, ler a minha Bíblia, fazer o meu diário espiritual, fazer as minhas orações, daí eu vou ao grupo de oração, até mesmo a missa vespertina que acontece lá na minha comunidade, e aí que eu vou me ocupar das coisas de Deus, aqui sim eu estou com Deus, o resto da minha vida, as horas todas da manhã, desde a hora que eu saí correndo para o emprego, até a hora que eu saí e cheguei em casa, eu estive servindo ao príncipe desse mundo. Isto tem que acabar. Deixa eu dizer, embora que a minha empresa seja um saco de gatos, onde ninguém se entende, embora a minha empresa tenha todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de religião, que fazem todos os tipos de trabalho lá, todos os tipos de rituais, de todos os tipos de crença, e conversam e brincam, e brigam, e se desentendem, e convidam para todos os tipos de crenças, de rituais, etc, etc, etc, etc. Porque o mundo que nós estamos é um mundo assim. Você tem que ver é com Deus. E o primeiro no seu trabalho é Deus. Você trabalha por causa de Deus. Você não trabalha por causa do dinheiro, você não trabalha por causa da promoção, você não trabalha por causa do seu patrão, você não trabalha por causa dos seus colegas, não, você trabalha por causa de Deus, porque inclusive foi Deus, lá no começo da Bíblia, que colocou para nós a lei do trabalho, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então você trabalha por causa de Deus, no seu trabalho, Deus é o primeiro. Você vai trabalhar com Deus, você já vai trabalhar com Deus, porque veja, Deus não pula fora de você quando você vai para o trabalho, não. Deus não pula fora de você, fora do seu coração, quando você entra para dentro da sua empresa, da sua firma, não. Não é porque o pessoal lá é boçal, não é porque o pessoal lá passa revista pornográfica, não é porque lá as meninas ficam provocando, que Deus pula para fora, não, Deus permanece em você, até mesmo se você é malicioso, se você é mau, se lá você faz das suas, se lá você é inclusive infiel, adúltero. Deus não pulou fora de você, Ele continuou dentro de você, assistindo a tudo isso, presenciando a tudo isso, e Deus vê também todas as corrupções lá do seu serviço, da sua repartição. Deus vê todas as injustiças, Deus vê todas as malícias, as maldades, e Deus não pulou fora, Deus não pulou fora, Ele continua dentro de você, porque você porta Deus em você. Você porta Deus em você. Você é sempre Cristóvão, e Cristóvão quer dizer Cristóforo, aquele que porta Cristo, aquele que leva Cristo em si. Você é sempre Cristóvão, onde quer que você esteja, e Deus não pula fora. Então, ele precisa ser o primeiro do seu trabalho. E quando isso acontece, gente, tudo se muda, porque o sistema é outro. O sistema é outro. Até mesmo a sua aversão às coisas que acontecem na sua empresa é diferente. Até mesmo se você chega a denunciar as coisas erradas que acontecem na sua empresa, é diferente, porque tudo vem de Deus que está em você, que não pulou fora, e você não pulou fora de Deus, você não traiu Deus em você, porque Deus não te traiu, você não foi infiel a Deus, porque Deus não foi infiel a você, não. É por isso que você até mesmo chega a denunciar as coisas erradas da sua empresa, mas o seu relacionamento com o patrão, com o chefe, com colegas, com subalternos, é totalmente diferente, porque Deus está em você, e Deus é mais, Deus é Deus. Eu quero ser, eu sou, eu preciso ser apenas o adorador, o servo. Ele é o sol, eu sou apenas o reflexo. Ele é o rei, eu sou o seu servo. Mesmo que você seja o patrão, o empresário, ele é o senhor, ele é o rei, você é apenas o servo, e tudo se muda, e tudo se muda. Gente, as coisas podem mudar, mesmo que o mundo não mude, mudou aqui dentro. Mesmo que a sua empresa não mude, ela continue aquela confusão, você mudou por dentro. E é preciso que mude por dentro. Saiba também que depois, você queira ou não queira, vai contagiar, porque onde o sal está, ele está salgando, onde o fermento está, ele está fermentando. Você vai contagiar, não resta dúvida. Mas por quê? Porque Deus é o primeiro na sua vida. Mas mesmo que ninguém fosse influenciado, mudou dentro de você. E saiba, tudo começa a concorrer para o bem dos que amam a Deus. E amar a Deus aí quer dizer pôr Deus em primeiro lugar. Investir tudo em Deus. Deus é o primeiro na minha vida. Deus é o único na minha vida. Deus é a razão da minha vida. É por Deus que eu vivo, é por Deus que eu trabalho, é por Deus que eu faço, é por Deus que eu deixo de fazer. Ai. E que beleza, gente. Se Deus não construir a casa, em vão constrói. Se Deus não construir a empresa, se Deus não construir aquilo que eu estou fazendo, em vão. Eu estou trabalhando, os outros estão trabalhando. Mas quando Deus é o construtor, tudo muda, tudo muda. Você não precisa ser um empresário. Se você lá dentro é um parceiro de Deus, se você é um sócio de Deus, se você é um servo de Deus que está lá, um filho, uma filha de Deus que está lá, as coisas mudam. Pelo menos muda para você, muda o clima interior, muda. Tenha certeza disso. E é preciso mudar, e é preciso mudar. Aí está o segredo, inclusive, da transformação da nossa situação econômica e financeira. Porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É que, deixa eu dizer, até hoje nós estávamos ainda no outro sistema, ou tentando misturar os dois sistemas. Não dá. A informática nos ajuda muito a entender. Não dá para misturar sistemas. Não dá para misturar programas. Você vai com um sistema, você vai com outro. Na televisão é a mesma coisa. Há sistemas diferentes de televisão. E você pega até uma fita gravadinha, bonitinha, gravada num sistema, você põe num aparelho de outro sistema, não se vê nada. Está gravado, mas não se vê nada. Porque é outro sistema. Gente, não dá para misturar sistemas, não dá. E nós, como bons brasileiros, quisemos misturar sistemas. Nós quisemos estar no sistema de Deus, mas continuando no sistema do mundo, no sistema do príncipe desse mundo, não dá. Não dá. E temos que nos capacitar que não dá. E por que que não dá? Porque se o senhor não guardar a cidade, se o senhor não guardar a sua família, se o senhor não guardar o seu casamento, se o senhor não guardar o seu trabalho, o seu emprego, se o senhor não guardar a empresa, a firma, a repartição, o negócio, em vão vigiam as sentinelas. A sentinela vigia, mas vigia em vão. Se Deus não guardar os nossos filhos, se Deus não for o primeiro na nossa vida de pai e de mãe, em vão a gente tenta guardar os próprios filhos. Você está perdendo, perdendo, perdendo para o mundo, porque você está no sistema do mundo, e o mundo começa do começo e vai até o fim. O mundo segue o sistema dele, gente, com as causas e as consequências. Se você está no sistema do mundo, no sistema do príncipe desse mundo, no sistema do egoísmo, onde você é o primeiro, onde você é o principal, onde você é o centro, o mundo cobra de você tudo até o fim, até o último centavo. Então, ele é inclemente com o seu filho, com a sua filha também, e não vai ser a sua honradez que vai assegurar. Não vão ser os colégios e as faculdades onde você colocou o seu filho e a sua filha que vão preservá-lo. Não foram os ensinamentos que você passou para ele que vão assegurá-lo. Não. Porque o mundo é inclemente. Aqueles que estão no sistema do mundo, ele vai extorquindo até a última consequência de alguém que está no sistema do mundo, no sistema do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo, ele é inclemente. E ele cobra tudo até o fim. Todos os impostos, todos os tributos. O seu filho, a sua filha, não vai ser guardado se o Senhor não guardar. O seu maior investimento não é o colégio, o seu maior investimento não é a roupa, o seu maior investimento não é o futuro, não é a poupança, não é você acabar com os cabelos para assegurar o futuro do seu filho, não. O maior investimento no seu filho, na sua filha, é dar Deus para ele, é dar Deus vivo para ele, é dar Deus vivo para ela. E claro, você só consegue passar um Deus vivo quando você vive. Quando você vive, graças a Deus, que nessa situação que nós estamos, muitas vezes Deus tem atingido os nossos filhos, graças a Deus eles são os primeiros a serem conquistados, o coração deles é cativado em primeiro lugar, e depois os filhos então vêm para salvar os seus pais, para resgatar os seus pais para Deus. Que beleza, que assim seja. Eu digo a você, não seja durão, não, não seja durana, durona, não, dê o braço a torcer. Porque seu filho e sua filha está sendo instrumento de Deus para salvar você. E para você ser salvo, para você salvar o seu casamento, para você resguardar o seu trabalho, você precisa ser de Deus. E o instrumento está sendo seu filho e sua filha, talvez ainda adolescente. Gente, temos que mudar o sistema. Temos que mudar o sistema. E veja como é que continua o Salmo. Versículo 2: de nada serve levantar-vos cedo, de nada serve retardar o vosso descanso. E as duas coisas, de nada adianta. De nada serve levantar-se cedo, retardar o vosso descanso até altas horas da noite, comer o pão das labutas. Por que isso? Porque ao seu amigo que dorme, ele, Deus, dará da mesma forma. Gente, a coisa não depende da nossa labuta. A coisa depende da nossa amizade com Deus, da nossa intimidade com Deus. Se nós mergulhamos em Deus, se nós mergulhamos no sistema de Deus, temos que deixar de ser loucos. Temos que trabalhar? Temos. Já eu tenho a impressão que nós vamos entrar nisso. Temos que trabalhar? Claro que temos. Não é para ficar de braços cruzados. E algumas vezes temos que trabalhar duro. E aliás, com muita frequência, temos que trabalhar duro. Só que a gente pensava que o resultado estava justamente no fato de a gente ir até altas noites, de levantar cedo. Inclusive eu mereço porque eu fiz tudo isso. Não, não é nada disso. Você está redondamente enganado. Ah, para aqueles que são amigos de Deus, até no sono, até enquanto eles dormem, Deus dá a eles. Deus dá a eles. E é interessante que logo em seguida, o Salmo vai mostrar um exemplo. O que ele diz? Mas sim, a nossa tradução está maravilhosa, é o versículo 3. Mas sim, filhos são a parte que o Senhor dá. E o fruto do ventre da mulher, é o salário que Ele dá. O que o salmista está dizendo aqui para a gente, é que a coisa mais preciosa que nós temos, que nenhum de nós saberia fazer, que são os nossos filhos, Deus dá enquanto a gente dorme, não é verdade? Porque veja, tanto você mulher, deixa eu ser rasgado, tanto você mulher como você homem, vocês tiveram aquela relação, espero eu, de acordo com a vontade de Deus, no amor. O que acontece? Os espermatozoides do marido começam a correr rapidinhos, e um rivalizando-se com o outro, dentro das entranhas daquela mulher, em busca do útero, em busca do óvulo. E se você está fecunda naquele dia, se o óvulo está ali, Ele está inclusive preparadinho para receber até tudo aquilo que aconteceu entre vocês, todo o carinho que aconteceu com vocês, todo o amor que aconteceu com vocês. Inclusive preparou, deixa dizer, esquentou, trouxe calor humano, trouxe um calor especial de amor, para que também organicamente e até aquele óvulo estivesse na expectativa de uma fecundação. Só que tudo isso acontece quando vocês dois já dormiram. E ninguém sabe, você não sabe que hora que aquele espermatozoide penetrou e fecundou o óvulo. Você não sabe. Você não fez nada para isso. Nada. Até quem sabe isso aconteceu de maneira imprevista, que você não previa, você nem queria que acontecesse assim, você nem imaginava que estava numa fase fecunda. Foi um susto. É depois de mês, dois meses, que você vai perceber que está grávida. E o mais bonito, a partir daí, você não faz nada para aqueles dois, aquelas duas células, se tornarem aquela criancinha desse tamanhinho, depois 3 centímetros, depois 6 centímetros, ir se fazendo direitinho, tudo certinho, órgão por órgão. Até os ossinhos da criança são formadas dentro do seu útero e você não fez nada para isso. Deixa eu dizer, você não pôs o bico lá dentro. Nem você, nem seu marido botou o bico lá dentro. Verdade ou não é? Até que essa criança crescesse, contudo, com todos os órgãos perfeitos, até que ela viesse à vida, você não fez nada. Quer dizer, a coisa mais preciosa que nós temos, nós ganhamos sem fazer nada. Deixa eu dizer, sem trabalho nenhum, sem botar o bico lá. E quando a gente bota o bico, estraga tudo. E quando a gente bota o bico, e acaba estragando todas as coisas. Você entendeu o que o Salmo está querendo dizer? Se o Senhor não for o primeiro, se Deus não for Deus na sua vida, tudo o resto se torna inútil. Mas quando Deus se torna Deus na sua vida, tudo toma um novo rumo. Diga comigo, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero e preciso que o Senhor seja o primeiro na minha vida, o alvo da minha vida, a meta da minha vida, a razão da minha vida. Que o Senhor seja o primeiro e o único da minha vida. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o sol, eu sou apenas o reflexo. Ele é o rei, eu sou o servo, eu estou a seu serviço. Senhor, eu preciso mudar o sistema. Eu te fazia de meu servo, de meu empregado. Eu te fazia de meu empregado. Eu tenho que mudar tudo, Senhor. Eu sou o servo, tu és o Senhor, o meu Senhor, Senhor da minha vida, da minha fecundidade, Senhor dos meus filhos, Senhor do meu trabalho, Senhor das minhas capacidades, Senhor do meu êxito, Senhor dos meus bons negócios e dos meus negócios errados, Senhor de tudo, Senhor do meu casamento, da minha família, Senhor de tudo. Eu sou apenas o servo, teu servo a teu serviço, o Senhor o primeiro, o Senhor o único. E eu faço o sinal da cruz em cima dessa sua palavra. Selo de Deus, marca de Deus em você. Marca de Deus em você. Só me deixa terminar esse salmo para não ficar aí parado, mas foi tão lindo, versículo 3, mas sim, filhos são a parte que o Senhor dá gratuitamente, e o fruto do ventre é o salário que o Senhor dá, como flechas das mãos do guerreiro, assim os filhos da vossa juventude, feliz o homem que deles encheu a sua aljava, ele não empalidecerá se tiver de enfrentar o adversário às portas da cidade. O Senhor é o primeiro e único. E diante disso, gente, nós podemos retornar lá para aquilo que é o coração do Evangelho. Volta para o Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Me dá o tom de Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, eu sou o servo. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Vai comigo. Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, ele é o rei. Eu sou o servo. Ele é sol e eu só um reflexo. Pra frente, Deus é bom pra mim, pra valer. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é o Pai pra mim. Quero ser o meu filho por Ele. E vamos ler agora o que está aí, no versículo 33, que foi o centro da palestra anterior. Procurai primeiro o reino e a justiça de Deus, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Isso quer dizer, se você busca Deus em primeiro lugar, se você busca a implantação do reino de Deus como o primeiro investimento da sua vida, se você busca a justiça de Deus, portanto a coisa mais justa é que os que são de Deus venham para Deus, você é de Deus, você precisa ir para Deus, seus filhos são de Deus, seu pai e sua mãe são de Deus, precisam ir para Deus, sua família é de Deus, os seus vizinhos, as pessoas da sua paróquia, as pessoas com quem você trabalha são de Deus, precisam ir para Deus. Essa humanidade, gente, é de Deus, precisa ir para Deus. Bem-aventurados aqueles que investem a vida na justiça de Deus, que é dar a Deus aquilo que é de Deus. Então, para esses bem-aventurados, que dão o duro, veja bem, tudo isso vos será dado por acréscimo. Mas o que é tudo isso? O que é esse tudo? A gente fica pensando que é apenas uma coisa espiritual e vamos ter o céu depois. Olha um pouquinho antes, veja o que Jesus está dizendo. Vamos começar lá no versículo 25. Eis porque eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com que vestireis. Veja, Jesus está falando de coisas concretas, de vida, de saúde, de presente, de futuro. Jesus está falando de comida, Jesus está falando de roupa, Jesus está falando do nosso corpo, que precisa de vida, de saúde, precisa de remédios, de alimentos. E ele acrescenta, por que isso? Por que não vos preocupeis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis? A vida não vale mais do que o alimento? E o corpo não vale mais do que a roupa? Se Deus nos deu a vida, quem foi que se deu a vida aí? Quem foi que se deu a vida? Quem foi? Quem foi que se deu a vida? Quem foi que gerou a si mesmo? Quem foi que gerou a si mesmo? Alguém deu a vida para si mesmo? Alguém de vocês? Ninguém, gente, ninguém. Nem eu. Interessante, nem Jesus, homem, se deu a vida a si mesmo. Jesus, Deus, assumiu a natureza humana no seio de Maria. E quem deu a vida humana de Jesus foi O Pai. Foi o Pai. Ninguém se deu a vida. Bom, se nós recebemos a vida é maior do que tudo. Então quem nos deu a vida, não vai dar o alimento para sustentar a vida. Quem nos deu a vida, não vai dar a roupa para a gente se vestir. Claro que vai dar. E é o que o Senhor está dizendo, não vos preocupeis com isto. Versículo 26. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam nem ceifam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste os alimenta. Não valeis muito mais do que eles. Diga comigo. Eu valho mais do que os passarinhos. Sim, eu, com este nome que eu tenho, muito maior valor do que os passarinhos. Eu sou mais do que passarinho. E se Deus cuida dos passarinhos, se Deus lhe dá o alimento, o ninho, filhotes, Ele não vai cuidar de mim. Eu sou muito mais do que passarinho. Agora veja uma coisa, por que que o passarinho tem tudo isso? Porque o passarinho segue o sistema de Deus. Segue ou não segue? Porque felizmente o passarinho é guiado por instinto, ele segue direitinho o sistema de Deus. E ele tem tudo. E ele tem tudo. Por que que a gente não tem? A gente não tem porque a gente segue o sistema do mundo, e o mundo é inclemente. A gente segue o príncipe desse mundo, e o príncipe desse mundo nos promete mundos e fundos, fundos e mundos. Ele nos apresenta tudo, fundos e imundos ele nos apresenta, e a gente vai na dele, e segue o sistema dele, e temos insistido em ficar no sistema dele, e parece que só temos segurança no sistema dele, que a gente então se confiar a Deus, e confiar na providência de Deus, é uma... parece uma grande insegurança. Não, é preferível estar no sistema do mundo. Aqui a gente tem segurança. Eu tenho que confiar no dinheiro, confiar no meu trabalho, confiar na poupança, confiar no amanhã, confiar no seguro, confiar justamente no plano de saúde. Tenho que fazer, tenho que conseguir. Lembra-se uma vez quando um presidente, de uma noite para um dia, acabou com todo o nosso dinheiro? É exatamente a demonstração do que faz o mundo, a demonstração do que faz o príncipe desse mundo. Você entendeu? E se não faz assim na lata, de uma noite para um dia, vai fazendo aos pouquinhos, retirando tudo de você. O sistema do mundo é inclemente. Os passarinhos têm tudo, porque os passarinhos seguem o sistema de Deus. Se passarinho tem tudo porque segue o sistema de Deus, os filhos precisam aprender a ser filhos e viverem como filhos e terem Deus como Pai, o primeiro e o único das suas vidas, e seguir o sistema do Pai, e seguir as ordens do Pai, e os mandamentos do Pai, e as leis do Pai, e deixarem de ser bobos, de estar servindo o mundo, de estar servindo o príncipe desse mundo. Nós temos que deixar de ser trouxas, trouxas, trouxas, e sermos filhos, filhos, filhos de um pai que não deixa faltar nada, nem aos passarinhos, quanto mais aos seus filhos. Você pode dizer, ah, mas está tanta miséria. Vai ver por que a miséria. Eu não estou dizendo que as pessoas foram as culpadas, elas também são vítimas. Mas vítimas de quê? Vítimas do sistema. Vítimas do sistema que o príncipe desse mundo imprimiu a esse mundo, gente. Há muita pobreza, mas ainda há muita miséria, há muita doença. Ah, não resta dúvida, há muitas injustiças, mas é verdade ou não que tudo isso é do sistema do mundo, é do egoísmo, é das injustiças, é das maldades, é das mentiras, é das hipocrisias, é o resultado desse marketing massivo que o sistema do mundo tem, e daí a miséria, e daí as doenças. E daí os desastres. E daí as grandes corrupções. E as consequências. Então nós, filhos de Deus, temos que aprender a mudar de caminho. Eu volto a dizer, é conversão. Você foi por um caminho, você percebeu, chega. Estava no caminho errado, estava no sistema errado. Agora, meia volta, conversão, você vem lá direitinho, pela sua direita, tem que fazer direitinho, faz a volta toda, faz todo o balão, chega aqui, atravessa, se tem pontilhão, melhor ainda, se por baixo, melhor ainda, se não, vai por cima da pista mesmo, atravessa do outro lado, faz a volta completamente, do balão, pá, agora pega o caminho inverso. Gente, é realmente o caminho inverso, é o oposto. O mundo vai de um lado, a gente vai do outro. O cristão segue o caminho oposto. É na contramão, mas somente que a mão certa é a nossa. Nós, inclusive, porque todo mundo vai por aquela mão, nós pensávamos que os cristãos é que estavam na contramão. E os que iam pela contramão eram os radicais, eram os beatos, eram os carolas, eram aqueles que estão fora desse mundo. São os alienados que vão na contramão. Não, gente, essa não é a contramão, é a mão. É a mão. Para o passarinho vai tudo bem, para o passarinho não falta nada, porque eles estão na mão de Deus, no sistema de Deus. Os filhos de Deus precisam converter, fazer a conversão direitinho e entrar agora pelo caminho de Deus, e seguir pelo caminho de Deus, pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus. E claro, é toda uma escola nova. Temos que aprender agora a mentalidade de Deus, temos que aprender a viver os mandamentos de Deus, porque nós desaprendemos. Temos que aprender a viver dentro da lei de Deus, que não é um peso, não é um peso. Se você vai ver bem, a lei do mundo é que é trágica. O mundo cobra caro demais, os impostos do mundo são caros demais. Depois que você entrou no caminho de Deus, depois que você se confiou à providência de Deus, e não à previdência humana. Deixa eu dizer, em que deu a nossa previdência? Em que deu a nossa previdência? Ela não é um vexame a nossa previdência. E o pior, gente, que não é só a previdência aqui do Brasil, não. Olha para os outros países. O que deu a previdência? A gente ainda continua sendo trouxa de confiar na previdência humana. Em tudo. Tira a lição do que acontece com o seu bolso. Você é obrigado a todos os meses. Se você não tira, aliás, não é você que tira. O seu patrão já tira lá, né, a sua parte para pagar a previdência. E ai, se não for pago. É o pior dos impostos e aquele que dá cadeia mesmo. Para o empregador é o que dá cadeia. Se ele não paga direitinho a parte do empregado, dá cadeia para o empregador. E em que está dando tudo isso? É ou não é um escândalo? É. É um vexame. É uma miséria. Eu também sou aposentado. É. Paguei não sei quantos anos. Claro, como autônomo, como padre, mas paguei. Paguei direitinho. Né? O que é que eu ganho, gente? Isso. Deixa eu falar, os miseráveis cento e poucos reais. O único salário que eu tenho é esse. Dou todinho para a fundação, graças a Deus. Imediatamente, já dou logo para a Canção Nova. Até quero me libertar desse dinheiro. Que ele passe pela cruz de Jesus e seja muito útil, muito fértil, muito fecundo. Mas para dizer... Parece que é um grande heroísmo nós deixarmos as previdências humanas, os planos humanos, os projetos humanos, os planos de saúde humano e os planos de seguro para a saúde, para a família e tal. É um grande heroísmo largar tudo isso e pular na providência de Deus. Não é nada, não é heroísmo nenhum. Pelo contrário, é o certo, gente. É o mais mole. É que até hoje a cabeça da gente foi feita assim, e o diabo enganou a gente perfeitamente. Nós tínhamos segurança onde é um barco furado, um navio que já está afundando. Olha as finanças do nosso país e olha as finanças do mundo, é um Titanic já afundando. Verdade ou não é? É um Titanic já afundando. O que você espera do Titanic afundando? Só espera que ela acabe de afundar. e que você tenha um bote que você possa pular o mais depressa possível para fora deste navio que está afundando. Claro, isso não é alienação. Nós nos comprometemos com os nossos irmãos até o fim. E aliás, nós da Canção Nova somos como os músicos do Titanic. Eu não assisti o filme não, eu apenas ouvi a descrição. É que todo mundo já estava indo embora e os músicos também pegaram o bote, eles tinham direito aos botes deles e entraram, quando o maestro ficou. Eu quero ser esse maestro e vou ser esse maestro. Ele era violinista, ele pega o seu instrumento e começa a tocar sozinho. Os músicos já estavam na segurança dos seus botes, escutaram, olharam um para o outro, mandaram o bote encostar de novo, um por um foi saindo, colocaram as caixas de lado, pegaram os instrumentos e a orquestra tocou até o fim. O navio foi, e os músicos ficaram. Tenha certeza, a Canção Nova, porque é a Canção Nova, ela vai lutar por você até o fim. Por você e pela sua família, por você e pelos seus, nós não vamos abandonar o navio até o fim. Não vamos. Não vamos mesmo. Pode estar certo disso. Mas nós fazemos questão que todos vocês pulem para fora deste navio que já está afundando. Está entendendo? Deixa a gente ficar para trás. Nós estamos na mão de Deus. Nós entregamos a nossa vida totalmente à providência de Deus. Estou declarando, hein? Estou declarando, fui fundo hoje pela graça de Deus. Nós entregamos a nossa vida inteiramente, totalmente à providência de Deus. Também, permanecendo nesse barco, nesse navio, afundando até o fim, estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Mas queremos que todos vocês pulem e o mais depressa possível para fora deste navio, não só furado, mas já afundando. Gente, é preciso que se faça isso. Retomando, capítulo 6, versículo 27. Nós valemos mais do que passarinhos. Eu sou mais que passarinho, você pode dizer. Diga comigo, eu sou mais que passarinho. Muito mais que passarinho. O que está me faltando é eu seguir o sistema de Deus. Eu era burro, meu Deus do céu. Eu seguia o sistema do mundo. Eu seguia o sistema do príncipe desse mundo. Não, eu não sou do príncipe desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu tenho que seguir o sistema de Deus. Como o passarinho segue? O passarinho me ensina, meu Deus do céu. O passarinho é muito menos burro do que eu. É muito mais inteligente do que eu. Burros somos nós. Verdade ou não é? E está na hora de deixar a nossa burrice. Graças a Deus. Valeis muito mais do que passarinhos. Versículo 27. E quem dentre vós pode, à força de preocupar-se, prolongar por pouco que seja a própria existência? Gente, quem é que se dá um dia a mais na própria vida? Quem? E com a roupa? Por que inquietar-vos? Aprendei dos lírios dos campos. Lírios dos campos aqui são aquelas florzinhas silvestres, que se chama lírio do campo. Nem é o nosso lírio do campo, que é até bonito, não. Aqui, lá no costume dos judeus, eram florzinhas mesmo, pequenininhas. Só que pelo fato de serem branquinhas, do formato de um lírio, mas bem pequenininha, então eles chamavam de lírio dos campos. Era florzinha mesmo do campo. Aprendei dos lírios dos campos, como crescem, não se afadigam nem fiam. Ora, eu vos digo, o próprio Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva dos campos que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Por que que os líderes dos campos têm tudo? Porque eles seguem o sistema de Deus, gente. Eles obedecem direitinho às leis de Deus. As leis que Deus já imprimiu nas florzinhas dos campos. Elas seguem direitinho, então tem tudo. E se vestem muito mais lindamente do que Salomão. Olha para essas flores aí. Olha para essas flores aqui. Alguém se veste como elas? Quem é que tem uma roupa desse jeito? Quem é que tem um corpo lindo como essas plantas? E veja, é uma planta que está aqui. E logo mais, murchou. Secou. Não existe mais. Se Deus cuida assim das flores e das florzinhas branquinhas que estão aqui, quanto mais de nós que somos filhos. O que que nos basta? Basta deixarmos de ser tolos, de ser trouxas, sairmos o mais depressa possível do sistema do mundo, do sistema do príncipe do mundo e nos jogarmos, nos lançarmos, mergulharmos, gente, no sistema de Deus. E o sistema de Deus é a providência. É Deus que providencia, é o Senhor quem constrói a casa, é o Senhor quem guarda a cidade. Nós estamos aí para ajudá-lo, nós estamos aí fazendo a parte que ele fez questão que nós tivéssemos. Veja, os passarinhos trabalham e trabalham alegres, eles têm que todo dia buscar o alimento, tem. A planta também tem que sugar da terra. O trabalho que eles têm que fazer, eles têm que fazer. Nós também. Deus deu uma lei para nós, que nós comêssemos o pão com o suor do nosso rosto. Não resta dúvida. Temos que trabalhar. É a parte que nos cabe, mas o resultado não está no nosso trabalho. E aí está a loucura que o príncipe desse mundo nos ensinou. O resultado não está no nosso trabalho, não. O resultado está em Deus, que é o nosso Pai. Nós fazemos a nossa partezinha. Quem constrói é Ele, quem guarda é Ele, quem conduz é Ele. E quando nós entramos no sistema de Deus, na providência de Deus e não na previdência humana, tudo se dá de acordo com a vontade dEle. Daí termina dizendo, não vos preocupeis, portanto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Tudo isso os pagãos procuram sem descanso. Pois bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de todas essas coisas. Você viu o que são todas essas coisas? É roupa, é alimento, é estudo para o filho, é tudo isso. São coisas concretas. E aí termina com a frase central. Portanto, procurai primeiro o reino e a justiça de Deus. Tudo isso vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. O dia de amanhã se ocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Deus é mais... Não, qual é que está? Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Que beleza, gente, é isso. Eu creio nas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. E não nas promessas do mundo. Nas promessas de Deus. E não nas promessas do príncipe desse mundo. Nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas de Deus, todos nós, bem forte. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Solta a sua voz, declara isso. Eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel, olha os passos, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na providência de Deus. Vamos lá. Eu creio na providência de Deus. Eu creio na providência de Deus. Eu creio na providência do meu Senhor. Como os lírios do campo, os passarinhos canta. Eu creio na providência de Deus. Eu creio na providência de Deus. Eu creio na providência do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, olha os passos, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Os pais. Os pais e as mães. Os pais e as mães. Isso. Bom, continua com o braço levantado. Talvez você tenha um filho, dois filhos, três filhos, quatro, cinco, seis, sete até. Se você for fiel no pouco, Deus com certeza te confiará mais. Se o seu filho for padre, como o padre Jonas, Deus confiará uma paróquia como neto para vocês. Se os seus filhos se casarem, Deus confiará muitos netos para vocês. Deus sempre vai confiar mais a você. Você tem que ser fiel no pouco. Quem aqui é filho, levanta a mão. Todo mundo. Se você for fiel no pouco que você tem, na família que você tem, você vai ganhar muitas mães, muitos pais, muitas pessoas que vão cuidar de você, que vão gostar de você, que vão ter afeição sobre você, seus vizinhos, seus parentes. Deus vai confiar muito. Quem aqui trabalha, levanta a mão. Aqui. Quem aqui está empregado ou desempregado, levanta a mão. Todo mundo. Se você for fiel no pouco que você tem, Deus vai te dar saúde para trabalhar até os longos anos da sua vida. Amém. E você até os longos anos, amém, da sua vida vai se sentir útil, vai se sentir, amém, um trabalhador. Deus vai confiar mais. Mas o que Deus tem de mais é diferente do que o mundo tem. As promessas de Deus são diferentes das promessas do mundo. As promessas de Deus são totalmente infinitamente superiores às promessas do mundo. As promessas de Deus não corroem, não acabam. As promessas do mundo corroem, acabam com o tempo. Se você não é mais interessante para o mundo acaba com as promessas que Ele fez para você. Com Deus não. Para toda a sua vida e depois por toda a eternidade, as promessas vão continuar, irão continuar. Vamos dar uma salva de palmas para Deus, porque nós estamos aprendendo a confiar em que Deus mantém a nossa vida. Deus é a providência. Deus é aquele que cuida de nós, cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo. Não vai cuidar de você? Você é muito mais bonito, muito mais importante. Você não é apenas criatura, você é filho e filha de Deus. Vamos cantar para valer. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Mais uma vez, solta a sua voz, vamos lá. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas. Canção Nova, um jeito de ser.